Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e levantou-a no seu campo e mostrou para todo o povo. E mandou seu arauto em voz alta assim falar, que ao som das trombetas todos tinham que adorar, convidando os prefeitos, magistrados, presidentes, conselheiros, juízes, oficiais e diligentes, para que pudessem ver e também obedecer e a estátua adorar. Toque agora as buzinas, pífaro, os folhos e gaitas. Todo o povo se ajoelha perante aquela estátua. Mas no meio do povo, de pé ficaram três moços que serviam nosso Deus, e não a imagem de ouro. Foram dizer ao rei, o rei os ameaçou de jogarem na fornalha que o seu servo preparou. Aquecida sete vezes, não tinha ninguém que vivesse se fosse jogado lá. Mas quem é crente não tem medo de fornalha nem de mar vermelho. O mar vira passarela pra passar no meio. O leão vira travesseiro pra crente dormir. Sadraque e Mesaque, Abednego foram amarrados, e quando o rei mandou no fogo foi lançado, mas não esperava ele o que estava por vir. E assim lançaram os dois jovens dentro daquele fogo. Esperou ouvir os gritos dos moços, mas não foi o que aconteceu. Quem manda em tudo é Deus. Quem só provendo é Deus. Quem ama...